Estação Frio Ar-Condicionado evoluiu para melhor atender seus clientes e amigos. Além de trabalhar com ar-condicionados, trabalhamos também com geladeira Frost Free, freezer, bebedouro e máquina de lavar. Trabalhamos ainda com peças originais e serviços com qualidade e garantia. Estamos localizados na Rua da Horta, número 55, próximo à panificadora Empório do Pão. Falar com nosso amigo Delis. Fones 981001467 ou 99611-0701. Precisou? Ligue para a Estação Frio. Secou em Boca do Acre, a Império Rural, loja agropecuária, localizada no platô do Piguiá, anexa ao supermercado Smart Mais. A loja conta com toda a linha de medicamentos veterinários e acessórios para atender ao amigo produtor rural. Você também encontra toda a linha de adubos e defensivos agrícola, linha especializada para atender você que é amante das plantas. Venha conferir e, em comemoração à nossa inauguração, vamos fazer o mês de novembro todo de promoção. O mês Black Friday, toda loja com 10% de desconto no pagamento em dinheiro. Não perca tempo e venha nos fazer uma visita. Império Rural, trazendo qualidade e preço que cabe no seu bolso. Incrível, inacreditável, os preços que a Drogaria Popular está trazendo pra você. Ninguém vende mais barato na cidade. Refri Livre Chafa 99 centavos, Estoma Livre Enfervescente 99 centavos, Torcilax Cartela com 4,99 centavos. Preços que você não vai encontrar em nenhum lugar. Drogaria Popular. De Pirona 1,99. Multisor Adulto 2,99. Diage Contra Receptivo 4,99. Desodorante Monange 7,99. É preço de nota fiscal. A Drogaria Popular tem similares e genéricos com 95% de desconto. É uma verdadeira loucura. As promoções da Drogaria Popular. A nossa matriz do Platô do Piguiá em frente ao GM3 na Praia do Gado. Próximo ao Mercantil do Edmilson. Academia Heroes Gym. A melhor academia que traz o melhor resultado para o seu corpo. Saúde, bem-estar, ganho de massa muscular e perda de peso. Tudo isso você alcança na Academia Heroes Gym, que tem uma grande promoção. Plano anual a partir de R$59,90. Em até 12 vezes no cartão. Corra e garanta sua vaga, porque é por tempo limitado. A Academia Heroes Gym vai congelar esse valor para 2021, 2022 e 2023. Mas só para os primeiros. Quer mudança? Então mude. WhatsApp 979-81100205. A Academia é Heroes Gym. Você sabe qual a loja em Boca do Acre que tem tudo? Não? Vou dizer pra você. Relojoaria Angélica. Temos móveis, eletrodomésticos, celulares, relógios, tudo para a sua cozinha, como fogões, geladeiras, bebedouros, para o seu quarto, guarda-roupas, camas, cômodas, para a sua sala, televisores, sofás e muitos brinquedos para a garotada. Como eu falei, a Relojoaria Angélica tem tudo e ainda uma infinidade de produtos que só você mesmo vendo. Relojoaria Angélica, a loja que tem tudo, na Avenida Amazonas, ao lado da Igreja Assembleia de Deus. Titi da fama, as notícias dos famosos. Olá, tudo bem? Eu sou Tati Oliveira. Está chegando o Tititi da Fama. Tudo o que está acontecendo no mundo dos famosos, eu conto agora pra você. O Whindersson Nunes quer aproveitar a vida longe da fama. O Whindersson Nunes revelou que vai dar uma pausa nos shows e, após a repercussão das notícias sobre sua despedida dos palcos em 2022, deixou claro que ainda fará mais uma turnê com um novo espetáculo. Eu não parei ainda, vou fazer um último show. E quando falo isso, quero dizer um último produto de show. Mas eu ainda preciso fazer algumas apresentações para chegar neste show e entregá-lo. Então, ontem eu fiz o último show do ano no Rio de Janeiro e no próximo ano ainda vou fazer show nos Estados Unidos, Europa, vou para a Ásia de novo e alguns no Brasil, que já serão esse novo show, que vai se chamar Isso Não É Um Culto. Porque parece muito um culto, mas não será, explicou o humorista nas redes sociais. O Whindersson esclareceu que se apresentará até o meio do ano que vem. A partir daí, eu penso em realmente nem estar por aqui. Quero viver, assim, uma adolescência com responsabilidade. Porque eu meio que não tive adolescência. Fui criança até os 20 anos. E depois dali estou na pegada, trabalhando desde sempre. Eu só fiz isso até hoje. E agora estou querendo me conectar de volta. Justificou o youtuber. Tá aí pra você o nosso Tititi da Fama, que volta já já com Camila Queiroz. Solta o verbo sobre a saída da Globo. Já já eu conto esse babado pra você. Tititi da Fama. Curiosidades do Natal. Você sabia que o primeiro pinheiro enfeitado com velas teve origem na Alemanha no século XVI? O feito é atribuído ao padre Martinho Lutero, que queria mostrar às crianças como deveria ser o céu na noite do nascimento de Jesus Cristo. Curiosidades do Natal. A qualquer momento de volta. Ho, ho, ho, ho. Agora, a sua rádio apresenta alegria, humor, informação, interatividade e muita música. São os grandes sucessos chegando no seu rádio. Tá na hora do Interligados. Alô, cidade! Alô, Boca do Acre! Boa tarde, bem-vindos a mais uma programação. Estamos no ar com o nosso Interligados, edição de quarta-feira, hoje dia 22 de dezembro de 2021. Estamos lá em mais uma programação pela sua emissora preferida, 87,9 FM, Rádio Eu e Você. E não esquecendo que nesta sexta-feira, a partir das 9 da manhã, nós estaremos com o nosso especial de Natal. Pois é, sexta-feira, dia 24, não esqueça de sintonizar o rádio, às 9 da manhã tem Galera Show Especial de Natal, toda a turma reunida para fazer aquela programação bem legal que você já conhece. Um abraço a todos, vem com a gente, participe pelo nosso telefone 984-17-3583 no WhatsApp e pode espalhar porque o nosso Interligados já está no ar. Começamos ao som de Zé Felipe. Coloca o capacete e lá vem.